Boa noite, sintoniza a Radar. ouvintes e as boas-vindas de Viriato 25, 97.8 da Antena Radar 23, 1 da manhã, de segunda a sexta, o regime de Viriato 25, Nova Toca do Lobo, foi o relembrar de Weird Fish e Zarpeggi, do premiado álbum de 2007, In Rainbows, os Radiohead. Não está, infelizmente, shortlisted na lista da Radar. Também são apenas 12 para um ano inteiro de música rica. The Hold Steady, Stay Positive. Viriato 25, noite, terça para quarta-feira, pontinha da Antena Radar, as atividades marcadas habituais, ter linhas

álbum chama-se Saturnalia, chegou-nos em 2008, uma junção curiosa e feliz, Mark Lanegan e Greg Dooley, os Gutta Twins, um saltinho ainda para The Body, com a colaboração vocal de Martina, Topley Bird, Gutta Twins, é feriado 25 na noite da Radar. Festival de Rock está de volta. 15º Super Bock Super Rock. Depeche Mode. 11 de julho, Estádio do Bessa 21. Preço especial até 1 de janeiro. Was a working girl north of England way. Now she's at the big time in the US of A. And if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you were making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home? Oh honey pie, my position is tragic. Won't you show me the magic of your Hollywood song? Belong. Oh, honey pie, come back to me.

over yonder. Don't you want to go where the milk and honey flow? High and slide, rainbow. Jump off Babylon, keep close to your man. When the rain begins to fall, take my hand. Don't you believe in calling? Hey, hey, little girl, say hey, you will. Let me take you for a ride in my automobile to a land unknown in a world that's still. Viriato 25 Noite, dentro na Radar, edição terça para quarta, 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online, www.radarlisboa.fm, Cryland, de 2008, assinado Don Cavalli, valeu dois temas por aqui, nas soltas e no nosso caminho para mais uma colher de blues, inscritos há pouquíssimo tempo nos New Cuts, Tilly and the Wall. Come on, please, turn on the sky. Oh, this river has gone so wild. We need some change, some kind of sign. Oh, yeah, the human hearts are cold and dry. These modern times, they're just not right. I'll set this girl, I'll set this eye. All on our knees, I'll beg and please. We got sweat dripping down over. Chama-se Cacophony, um saltinho ainda para este é nosso conhecido de há longo tempo, Damien Jurado, ou Jurado se preferir. Killing was a horse. It's midnight and I give up. Tired of lying for you. I will not hold your hands and pretend I'm your lover. You must admit. Turnouts have all been less than grand.

Winterland that time. I shouldn't my sweet little thing. She my pride and joy. She my sweet little baby. I'm a little lover boy. Yeah, I love my baby, my heart and soul. Love like eyes I won't never grow. She my sweet little thing. She my pride. Little baby, I'm a little lover boy. Infeliz e acidentalmente desaparecido do mundo dos Jesus em 1990, continuamos a recuperá-lo. Stevie Ray Vaughan e os seus Double Trouble nas colheres de blues desta semana. Pride and Joy, Dirty Pool. say they're lies. Life is a game of every day. Radar. É meia-noite. Tinder Sticks. Canções de amor e redenção na voz única de Stuart Staples. Para redescobrir no Coliseu de Lisboa, dia 13 de fevereiro. Tinder Sticks. Bilhetes já à venda. Apoio Radar. É exatamente a Radar que sintoniza. Olá, boa noite. Bem-vindos à segunda hora de Viriado 25, é a nova toca do Lobo por aqui, desde 13 de dezembro de 2007. Quanto ao radar, sintonia no Ether 97.8 MHz, emissão online www.radarlisboa.fm. A informação quase toda ou toda mesmo em blogradar.blogspot.com. Convosco até à uma da manhã, é à noite, de terça para quarta-feira. São as últimas de 2008. Daí a não perder a emissão de discos voadores de Nuno Galquim esta madrugada, logo após a uma e até às três, onde pululam as listas de fim de ano relativas a este quase extinto 2008. Thank you. Meia-Noite dentro do radar. Emissão terça para quarta, feriado 25, a nova Toca de Lobo por aqui, convosco até à 1 da manhã. Guy Barker a cumprir as formalidades da entrada de hora. E já em jeito de stagehand, e que stagehand, Robert White, de Comic Opera, On the Town Square. Thank you. Parker e Robert White da Comic Opera a inaugurarem a segunda hora de Viriato 25. Sabe pouco ouvir apenas um instrumental no álbum do Robert White. Comic Opera. Residents matter their doubts and fears at me. A brace of counselors voiced concern. Somerset was murmured. There were advisors and expert guidance that been so. Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Viriato 25 na segunda hora convosco até à 1 da manhã. Assunto já de 2009, o regresso de João Branco Quirón, neste caso a solo, com um maquinista, dará tema de conversa por aqui na noite da Radar e de Viriato 25. Ficam os aperitivos por enquanto. trabalho a estrear 2009 em termos de edição. É o regresso de João Branco dos Hipnótica, de Memória dos Hipnótica, em O Maquinista. Para já parece-nos agendada uma conversa aqui em Viriato 25, lá para o final de janeiro do ano novo. Happy New Year. Súbita regressão temporal, recordar como uma onda opressora varreu os que traziam ofrendas, lamber os restos de nitroglicerina no copo de outra festa, saciar a indivisível vontade de pôr a chave e rodá-la. Agora, aberta a porta onde havia luz, agora, ao encontro do sol. A segunda hora de Viriato 25, daqui a pouco há Boomerang, é o nosso hábito à volta da meia-noite e meia. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a Radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na Radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na Radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. Discos voadores sucede-nos, isso quer dizer que aparecem imediatamente a seguir à 1 da manhã, ao término desta edição dupla de Viriato 25. E mantenha-se na vossa companhia até às 3 da manhã. Como está anunciado, Nuno Galopim traz-nos uma resenha de 2008, bem à sua maneira, com as listas dos melhores do ano que se apresta a terminar. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Homework é um dos discos de eletrónica e de dança mais importantes dos anos 90. Com o primeiro álbum da carreira, os Daft Punk revolucionaram o género e são ainda hoje uma das suas maiores influências. A última emissão do álbum de família de 2008 viaja até 1997 para recordar Homework, o álbum de estreia dos franceses Daft Punk. Daft Punk com Tiago Castro, o álbum de família hoje, logo na tardinha, o início da tarde às 14, em passagem inteira, Antena Radar. Palco Radar, entretanto, esta semana com Perry Blake, um registro de 2000, tem 8 anos, registado, aliás, registro, já se sabe, feito em Bruxelas. Numas sessões especiais de que nos esquecemos do nome agora. Qualquer coisa, Botanic, Perry Blake. Tudo falado, álbum de família, discos voadores. Uma série de atividades. na pontinha da antena 97.8 da Radar. A não perder. Esta semana no ar, hoje às 14 horas, por inteiro, com Tiago Castro, Daft Punk Homework 1997. Houve quem aproveitasse bem a revolução Daft Punk. ou até precedesse de certa maneira The Prodigy, uma remostura de Out of Space, antes de chegarmos ao Boomerang da noite. Noite dentro do radar, Viriato 25, nova Toca do Lobo. Frequency clear! Morangos, naturalmente dividido em duas partes para este álbum dos GNR Lies, Guns N' Roses Lies, Reckless Life, Nice Boys, Move to the City, talvez ainda Mama Kin. O álbum está dividido em quatro temas de 1986 e outros quatro de 1988, onde se inclui o célebre Patience, Guns N' Roses Lies. primeira parte para Guns N' Roses Lies. Sempre roda Mama Ken. This is a song about your fucking mother. Esta noite, o da manhã também será entregue aos Guns N' Roses e acertos de Lies. Hoje ocupamos das quatro faixas de 1986, amanhã das de 1988, bem a propósito na despedida de 2008 e, portanto, uns bons aninhos à frente ou atrás. Reunimos na mesma sala seis machos alfa, três fêmeas perigosas, duas jornalistas, uma lenda do rock and roll português, um lobo e um extraterrestre para decidir quais os 12 melhores álbuns de 2008. In Ghost Colors, Cut Copy. Lusitânia Playboys, Death Combo. Portishead. What you saw, say you feel. Say you feel, come my way. Devotion, Beach House. Forever, forever ago, Bon Iver. The Wolfman. I love it, it's for the blackout. Ex-wife. Fleet Foxes. Fleet Foxes. Vampire Weekend. Vampire Weekend. Science, TV on the radio. Miracular Spectacular, MGMT. Of the understatement, the last shadow puppet. Affection to rent, the age of the understatement, before this attraction from men. Kiss me properly and fully apart. Shortlist Radar 2008. 12 apóstolos Radar obrigatórios para ouvir até às 12 badaladas. Todos os pormenores em blogradar.blogspot.com. Din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din kar da ka din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar da ka din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta din kota ka jan ko ta din din. Ponto final de Viriato 25 na Radar Noite, dentro passagem de das noites de terça para quarta-feira, convosco até à uma da manhã. Já estamos no último dia de 2008. Na ponta da língua, a dedicatória desta semana são, ou é, feita diretamente aos number ones de Elvis Presley. Ontem rodámos Heartbreak Hotel, apenas um pouquinho de Don't Be Cruel, por isso recuperamos hoje o tema por inteiro. Afinal, vale 2 minutos e 4 segundos. Depois, Hound Dog. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. Future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel, heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel, ooh, to who heart is true. Don't be cruel, ooh, to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. tell that I can't love you. I love you too much. You do all I live in while I do all I give in. But I love you too much. Too much. Well, you spend all my money. Too much. I have to share your honey. Too much. When I want some love, you're gone. Don't you know you're treating your daddy wrong? Started, don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. I need your loving all the time. Need your hugging, please be mine. Need you near me, stay right close. Please, please hear me. You're the most. Such a fool for your charms.